Perdona mi madre por toda mi vida, se lo fiz a lo verano, no es todo culpa mía. Sabes cómo es vida de barrio, tú sabes cómo es maltratado. Pero mi madre fue en este barrio que tu hijo se ha encontrado. Mãe, perdoa os meus erros, eu juro não sou culpado. Sabes bem onde vivemos e como isso é complicado. Por mais que faça algo de bom, serei sempre mal falado. Até por fazer este som, eu vou ser discriminado. Mas der uma voz como arma, não espere que eu fique calado. Falar é fácil, mas nunca eles vieram a este lado. Vem ver o que há de bom e o pensamento é mudado. Há tanta gente tão boa, até o Jorge é amado. Mas se não sentes a cena, como é que o povo pode amar-te? Jusão de várias culturas, a mensagem vem da arte. União dentro do bairro, vivências por toda a parte. Melodias e batidas representam o estandarte. Temos que acreditar nos sonhos, o mundo é para ser vivido. E se um dia ele te virar as costas, não podes é ficar contido. Olha à tua volta e vê que tens mais um amigo. E ser o orgulho para a minha mãe é para sempre um objetivo. Perdona a minha madre, perdona a minha madre, perdona a minha madre por toda a minha.